merecia, não só por ele, mas por todas as pessoas que têm a deficiência que ele tem. As pessoas possam acordar, né? Obrigado, chefe. Obrigado. Obrigado, Elias. Obrigado, parabéns pelos 40 anos de sucesso. Obrigado, parabéns a você. Um abraço, minha gente.